Dançando assim, tenho você nos meus braços. Dançando assim, tenho você nos meus braços. É pra você, minha dançando preta. Dançando assim, tenho você nos meus braços. Dançando assim, tenho você nos meus. Dançando assim, tenho você nos meus braços. Dançando assim, tenho você nos meus. Dançando assim, tenho você nos meus braços. Dançando assim, tenho você. É o gosto do seu beijo, sentir seu cheiro, curtir contigo o baile inteiro, ouvir suas risadas e achar tudo maneiro, ficar abraçadinho e dividindo o travesseiro, como tá tocando The Light. Toma um banho junto pra tirar o que restou da night. Som do Bob na sequência pra manter o clima. Você de novo na minha cama, eu fechando a cortina. O sentimento me espana, é só você na rima. E vem no rosto quando diz que é minha. Já dizem que a gente se completa. Eu era o flow perdido e você a base certa. Que é só o tempo pra gente bater de frente, criar nosso destino e plantar nossa semente. Veja nos seus olhos, nem precisa ir, é somente eu e você contra o mundo daqui pra frente. Dançando assim, tenho você nos meus. Eu e você contra o mundo. Dançando assim, tenho você nos meus. Eu e você contra o mundo daqui pra frente. Dançando assim, tenho você nos meus. Eu e você contra o mundo. Dançando assim, tenho você nos. Já vejo nos seus olhos, nem preciso ler sua mente. 15 anos depois, eu, você, se cupivete. Cada um deles com o nome de MC de rap. Tenho Notorious, Big L, T-Pac, Talib. O boladão é o cool de rap, sem brincadeira. O bom futuro é o que eu vejo. Ficar sempre contigo é tudo que eu desejo. Se pá, nós tamo aí, vai que dá certo. Essa vida traz problema, é só gente ser esperto. Não tem mistério, esse caminho já trilharam. Usar a malandragem, ver onde alguns erraram. É sentimento, paciência, não é ciência. Momentos difíceis, usar inteligência na saúde, na doença. Riqueza na pobreza, com muita fartura ou sem nada na mesa. Te trazendo alegria, espantando a tristeza. Não pedindo nada em troca, só tendo uma certeza assim, que tenho você nos meus. Eu e você contra o mundo. Dançando assim, tenho você nos meus. Eu e você contra o mundo daqui dançando pra frente assim, tenho você nos meus. Eu e você contra o mundo. Dançando assim, tenho você. Já vejo nos seus olhos, nem preciso ler sua mente. Dançando assim, tenho você nos meus braços. Eu e você contra o mundo. Dançando assim, tenho você nos meus braços. Eu e você contra o mundo daqui pra frente. Dançando assim, tenho você nos meus braços.